beijo, algo me diz que vai ser meu amor. Esse teu jeito me enlouquece, ganha meu coração. Eu vou sair só pra curtir o som, com a tropa eu vou dançar. Quem sabe no final tenho você pra sempre.